pescador navegou. E assim deu folha seca na maré cheia de luz e cor. Pescador navegou. E assim deu folha seca na maré cheia de luz e cor. Pescador navegou e acendeu folha seca na maré cheia de luz e cor. Pescador navegou e acendeu folha seca na maré cheia de luz e cor. Aí o mar ajuda o sol a pintar o céu. Aí o céu ajudou o céu a habitar o mar. E o mar ajudou o sol a habitar o mar. O mar violeta chamar. Pescador navegou na maré cheia de luz e cor. Pescador navegou e acendeu folha seca na maré cheia de luz e cor. Aí o mar ajuda o sol a pintar o céu. Aí o céu ajuda o céu a pintar o mar. E o mar ajuda o sol a pintar o mar. Foi o pescador e levou, e a princesa encontrou. Pelo fundo do mar, pelo fundo do amor, manhã deu a multicor. Cobre o dia, mares e a luna, ventania, ventania, ventania. Uma nuvem cinzenta cobre o dia, mares e a luna, ventania, ventania, ventania. Uma nuvem cinzenta cobre o dia, mares e a luna, ventania, ventania, ventania. Uma nuvem cinzenta cobre o dia, mares e a luna, ventania, ventania, ventania. Pescador navegou e acendeu folha seca na maré cheia de luz e cor. Pescador navegou e acendeu folha seca na maré cheia de luz e cor. Violeta chamar.